Saudade, o diário de pobre. Aliando-se aos manos, rumo à nova era. Misturando os sons, purificando as ideias. Um novo tempo, sem ilusões. Ideias e atitudes firmes, sem suposições. Vida vivenciada e vivida, sem verdades pelas metades. Versos extraídos da dura realidade. Vou te dizer, não é pra esquecer. Descubra quem é você e o que quer saber. Não sou melhor e nem pior que você, mas vou te dizer. Dentro da própria cabeça tem tudo que um homem precisa para sobreviver. Um livro chamado Bíblia pode ajudar a esclarecer. Da curta vida já vivida, uma certeza já foi extraída. O mal dos males contaminou toda a humanidade, sem distinção de idade. Uns o chamam de o mal do século, outros de apocalipse e besta fera. É o mal de todos os tempos que comemora a nova era. É pequeno seu nome, é cruel seu efeito. Quem já sentiu fome, não raciocina mais direito. Uns poucos concentram riquezas, uns muitos não comem. Não aposto no futuro, tenho fé em Deus, não boto mais fé no homem.